Eu sei o que você quer, você e sua gangue e seu grande mestre. Eu sei, mas não posso evitar. Você pode oferecer cada pedaço do meu corpo aos gatos. E tira essas duas vidas em mim, mas um dia você vai saber qual vai ser o prato oferecido na cozinha do inferno. Eu conheço seus fãs e sua linda família. Eu sei da minha foto no seu banheiro, cada faísca pipocando nos seus olhos negros. É um homem de cabeça para baixo, é o que você vai gostar. Fui amaldiçoada pela adoração do príncipe, tenho certeza que o meu bebê não vai nascer aqui. Você não vai dar nada nas minhas águas vermelhas. Acabe logo com isso. Eu vejo o que aconteceu. Sinta-se livre. Você acha o mundo injusto e eu vejo isso nas suas mãos. Eu sou para o único e o maior, o grande Senhor. Acho que eu vou te salvar. Silêncio do Axiri é tudo que eu preciso. Silêncio, lá vai o trem das 11, ladeira abaixo. Jeremias insistiu, enrolado em papel camurça. 39 é o limite, o céu está livre, pode voar. Fui amaldiçoada pela adoração do príncipe, tenho certeza que o meu bebê não vai nascer aqui. Você não vai dar nada nas minhas águas vermelhas. Acabe logo com isso. Eu vejo o que aconteceu. Sinta-se livre. E agora você pode olhar para lá em 1969. Eu te amo. Sanduíche com mostarda. E você não precisa chorar, porque logo todas saberão o que eu sou. Dançando para sempre as danças dos vampiros.